anjos cantam pra Jesus. Aqui na terra eu também cantarei, sempre alegre vou louvando a Cristo, cantando hinos para o meu rei. Ao mundo vou pregando o evangelho, o evangelho do Filho de Deus, pregando para os moços e para os velhos, e convidando para ir aos céus. Se aproxima a vinda de Cristo, o inimigo vai manifestar. Comigo para este país, onde a morte jamais.